Quantos sonhos em sonhos acordo aterrado? A terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Acordo aterrado, a terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Na velocidade terrível da queda. Violenta das cores tinge a velocidade terrível da queda. Velocidade terrível da queda. Para não perceber a velocidade terrível da queda.